pagos. O atacante Jonatas, que em 2018 marcou apenas um gol, pede na justiça 2 milhões de reais em direitos de imagem. A nossa participação no Cartaz Esportivo. Boa noite. Boa noite, Gel. Só lembrando que o Barcelona venceu o Leganés. O jogo acabou agora, hein? Barcelona 2, Leganés 0 pela Liga Espanhola. E o Porto vai roendo uma pupunha, vai empatando. Ave 0, Porto 0. Jogo já na reta final. Futebol Clube do Porto não consegue a vitória. Queria abraçar meus amigos Próximo e Amaro Clautal, hoje aniversariando. PK e AK, irmãos, aniversariando na mesma data. PK, um gênio da bola, mago da bola, é o AK. A eles, Próximo e Amaro Clautal, o meu abraço carinhoso. Para você que nos acompanhou, muito obrigado. Fique em casa, saúde sempre. Vamos seguir em frente com a graça de Deus. Um abraço, boa noite. Vem aí Adilson Brasil para comandar o Papo de Esporte. Tchau, pessoal, boa noite. Todo mundo ora clube. Rádio Clube do Pará, PRC5 Limitada, onda média, ZYI532, 690 kHz, 434.78 metros. Onda tropical, ZYG362, 4.885 kHz, 61.41 metros. Rádio Clube de Marabá, onda média, ZYI532, 770 kHz. Rádio Clube de Paragominas, onda média, ZYI546, 670 kHz. Rádio Clube de Maracanã, onda média, ZYI550, 1.550 kHz. Emissoras da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação, Belém, Pará, Brasil.